Está começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet. Você sabe o nome, né, José? Pode. Você tá bêbado, então? Não confio. Eu tô bêbado, cara. Oh, Kelly, desculpa. Lá vem. Primeiramente, eu quero pedir desculpa pra Kelly, depois pra Ana. Nossa, eu que devia pedir, porque a era da escrotidão sempre inicia com as minhas palavras. Eu sou muito escroto. Depois pro Felipe e depois pra sociedade. Mano, as coisas que foram faladas hoje. Queridos ouvintes, vocês que estão ouvindo aqui a gente do Fuleiros Pop, isso foi a abertura mais de rádio AM que eu poderia fazer. Isso mesmo, vocês que estão ouvindo aí o podcast Fuleiros Pop, sobre o quê? O tema é esse mesmo que você está vendo aí. Eu tô na vergonha alheia. Você vai me interromper mesmo, né? Eu tenho que interromper. Tá, isso, você sabe que isso vai tudo pra edição no corte final, né? Mas é óbvio. Mas enfim. O papo que a gente tá aqui hoje é sobre tatuadores, isso mesmo que vocês pediram. E como a gente, né, Fuleiros Pop, a gente só traz pessoas de garbo, excelentíssimo nível pra estar aqui com a gente. Quem que a gente trouxe hoje? E com traços muito finos. Aqui todos nós estamos, né, trajados de smoking, vestido de gala. Corote, né? De maracujá na mão. Corote de maracujá. Ó, vou dar até um golinho, peraí. A gente não pode gravar com o José bêbado, eu tinha esquecido disso. Estou muito arrependido. Pode. Chama a convidada. Estamos aqui, ó, com a nossa querida Kelly Gesser. É, Kelly, por favor, se apresente aí para os seus ouvintes e se diga de onde você é. Oi, tudo bem? Meu nome é Kelly Gesser, sou tatuadora de Santa Catarina, Rio do Sul. É, nasci em Toledo, Paraná, mas moro aqui em Santa Catarina há 5 anos. E é isso, estou aqui para dividir com vocês dúvidas, curiosidades, enfim, tudo que eu puder ajudar aqui com relação à área da tatuagem. E é ela também, Lola. Oi, tudo bem? Sou a Lola, tatuadora de Goiânia, especialista na área geek. E é isso aí. E os caras que vocês já conhecem, as vozes que vocês já conhecem, ela mesma, Ana Dias. Oi, gente. Então eu aqui de novo, a gente vai falar um pouco das tatuagens, falar das merdas que eu já fiz de tatuagem e tal. E ele que já tem a Kurama na barriga, né? Ai. Felipe Scaparello. Olha, eu queria recitar aqui uma frase muito tocante pra mim, que é o seguinte: nunca se iluda com um abraço ou um sorriso, pois o urso mata abraçando e o coringa mata sorrindo. Bela noite. E vem cá, não, eu quero fazer uma pergunta. Por que você seguiu essa área? É porque você desenhava bem no ensino médio? Nossa, eu acho que eu vou quicar o José. Sério, cara, tá impossível. A gente não pode gravar aquele bêbado. Bom saber que assim não é normal, né? Assim tá um pouco fora do normal. Um pouco não. Tá muito fora, Zé. Tá, só chama a leitura de feedback, por favor. É isso aí. Leitura de feedbacks pra vocês. E vamos lá. Estamos aqui para mais uma leitura de feedbacks e e-mails. E cara, eu tô aqui com a mais nova integrante do Fuleiros, que é uma pessoa assim. Pensa na mina que, tipo assim, eu acho que de todo mundo que já entrou no Fuleiros, ela é a pessoa que representa o povo, que é essa menina linda aqui, Maria Cecília. E aí, Maria? Oi. É bom que eu já vou ler só e-mail e já tô sendo humilhada, né? Não, humilhada não. Ah, não, mas galera, vamos, tipo assim, vamos um pouquinho na mesa. Pessoa que chega falando, cara, eu amo ouvir Rick Renner e Molejão. Eu represento o povo mesmo, me ama. É, não, porra, estamos aqui com a representante, assim, é uma política quase essa garota. Esse povo que só ouve indie. É, foda, né? Rockzinho, né? Barcult, né? Foda essa galera. Ai, ai, bando de maconheiro. Enfim, Maria, então, bem-vinda por MG Conversa. E o que, que a gente tem hoje pro primeiro feedback que a gente vai ler aí? É, o primeiro feedback é da Juliana, né? Curitiba. E ela fala o seguinte: caralho, mano, que loucura esse cast com o elenco de Bacurau. Ouvir os próprios atores falando da obra é um patamar majestoso de se vivenciar. Não sei como seguraram tão bem as emoções. Eu teria falecido na hora. Bem sua cara, né, Felipe? Ah, claro. É... O melhor deste cast, que eu, como ouvinte, estou acostumada a ver vocês tendo uma opinião pra e por tudo. E na ocasião, o pacote quebrou vocês no meio. KKKK. Foi engraçado demais. Parabéns não só pelo conteúdo, como também por serem tão gente boa ao ponto de pessoas assim se mostrarem gente como a gente. Obrigado pelas risadas e eu quero tomar uma corona com o Tardelli. Prefeito, manda descer mais uma. Gente, eu adorei, eu também quero. De verdade. O cara, ele é muito maravilhoso. Cara, eu vou te falar que, tipo assim, eu nunca tive um nervosismo tão grande pra gravar o cast. Estávamos eu, o Gabriel e o Cid lá do Clube do Filme, naquele esquenta, né, ali conversando só entre a gente numa tensão absurda, porque a gente ia gravar com, querendo ou não, pessoas mega famosas, e a gente naquela tensão, e a primeira a entrar foi a Bárbara. Quando a Bárbara entrou, ela já chegou na alegria, assim, e foi brincando com a gente, mano. Todo nervosismo foi pro chão. A gente, que tipo assim. Eles nervoso de vocês, né? Porque eles estavam tão de boa. Sim, não, então, eu acho que, tipo assim, pra gente a experiência foi tão extraordinária que, querendo ou não, a gente já tem um costume gravando aí, a gente já tem quase 100 episódios, então a gente fica nervoso mesmo, mas não do jeito que ficou. E quando o convidado chegou e abraçou toda a equipe e tal, então foi muito bom. Os ouvintes sentiram isso, eles sentiram isso, amaram o podcast e a gente só fica muito feliz com todo o retorno que esse episódio tem dado e deu e vai dar pro resto das nossas vidas, que, querendo ou não, isso foi o maior marco que esse podcast já alcançou e, na minha opinião, foi o melhor cast que nós gravamos. E vai alcançar muito mais. Não, tomara. Cara, tá sendo cada vez melhor o nível, cada vez. E eu não sei nem o que dizer, foi... Não sei nem como agradecer eles, que a gente ainda mantém bastante contato aqui do Foleiros com esse pessoal. Não, pra gente ainda manter o contato com essa galera que, tipo, virou parceiro, amigo, irmão, amigo mesmo, sabe? Não é só um convidado, pra gente foi muito importante. E é isso, cara, eu não sei nem mais o que falar, eu acho que eu já falei até demais. E só falo que... E peço que ouçam. Assistam o filme, ouçam, apoiem o cinema nacional. Sim, assistam o filme, é muito bom. De verdade, é uma coisa que você surpreende. Sim, e eu vou aqui pro segundo feedback, que é da Fernanda Cristina, de Santo Antônio de Pádua, do Rio de Janeiro. E ela fala o seguinte... Oi, então, achei o episódio incrível. Não conheci o podcast de vocês e conhecer por esse filme não teria como ser melhor. Conhecer esse elenco fantástico e um pouco mais os bastidores me deu uma percepção muito mais ampla do filme em si, porque é difícil ver essa horizontalidade mostrada aos dois lados, tanto na trama quanto na produção. Eu faço ciências sociais, mas amo também cinema, e como leituras sociológicas também podem ser feitas a partir dessas grandes obras, assim como Parasita, que vocês citaram. Eu só fiquei mais curiosa pelo caráter distópico que o filme tem, porque parece ser aquele fenômeno do safári humano. Não acontece só ali. Tem uma cena de uma TV que mostra um outro local que ocorreu mesmo. Fiquei muito instigada pra saber disso e daquela voz que falava com os americanos sugerindo uma organização maior de minar aqueles locais remotos. Enfim, adorei o bate-papo, com certeza depois disso vou ouvir mais episódios. Sucesso pra vocês. Pode ouvir todos os episódios, amada. Não é pode, tem que ouvir. Tem que ouvir, exatamente. A gente não posta essa merda à toa. Ouça. Tem Spotify, tem Deezer, tem site, tem o caralho A4. Pode ouvir. Não conheço plataforma que a gente não esteja. Então, meu querido ouvinte, não tem desculpa. É, assim, não só não tem desculpa, como a gente vai sim ficar muito chateado se você só curte nossos posts e não ouve nossos casts. Porque, cara, você não sabe o trabalho que dá pra fazer isso. Enfim, eu achei muito interessante que a Fernanda Cristina deu aqui o parecer, porque realmente no filme dá a entender que tem um comando maior, e além de ter um comando maior, que isso ocorre em outros locais, que eles já fizeram isso outras vezes, porque pelo menos da relação do Udo lá, né, do ator e diretor também, ele tem muito essa relação. Pra quem não lembra, quem não sabe por nome, é o velho que comanda eles lá, o do olho azul e tal. Ele tem uma relação muito mais próxima com aquela outra mulher, que ele mesmo fala que ele já veio de outras missões e sempre deu errado quando ela tenta ir na frente e tudo mais. Então, você vê que isso já aconteceu várias outras vezes. E outra, já deve ter sumido muita comunidade que a gente não faz ideia num esquema desses. Então, ó, denúncia. Cara, sim. A gente pode colocar, por exemplo, como comunidades indígenas que desaparecem da noite por dia. Então, a gente pode começar por aí, que, tipo, o pessoal não liga muito, mas essa é a verdade. Pode tocar em outro, não pode tocar no homem branco, mas no índio, no pobre, no preto, no nordestino, foda-se, né? Então, é aquela parada. E sem contar que ela trouxe muita sociologia aqui, as camadas sociológicas que o filme também aponta, não falando mal do sul em si, mas aquela velha lenda do sulista, que é imigrante, que não sei o que e tudo mais, que se acha mais branco do que o resto do Brasil, e que o filme tem muito esse caráter também. Então eu acho importante, ponto de vista não só sociológico, não só filosófico, apresentar esse tipo de coisa dentro da obra, como também importante para pessoas que estudam isso, estarem ouvindo o cast, estarem vendo o filme, e achar essa correlação dentro do nosso material, do nosso trabalho, e que foi muito bem contemplado por essas três pessoas maravilhosas que participaram conosco. Eu nem tenho o que falar, só falou tudo. Mas, nossa, ela comentou do que mostrou na TV, né, lá no filme, uhum, na cena, e lembrou muito aquele filme Uma Noite de Crime, sabe? Sim, não, totalmente. Nossa, os expurgos da vida, tipo Rick Morty, sabe? E eu fico muito abismada, porque eu morro de medo daquele filme. Bacurau me trouxe muito isso, sabe? Tipo, a agonia de falar, peraí, eu tenho que falar uma coisa que eu não falei no cast Bacurau, mas eu vou falar no feedback. Acho que fazia muito tempo que no cinema eu nunca tive tanto medo na minha vida de um personagem como o Lunga. Fazia tempo que eu não vi um ator de forma tão teatral, de forma tão expressiva, mostrar tanta violência, sabe? Através do olhar, porque o Lunga é um cara vidrado. Então, é uma particularidade, assim, do filme que fazia muito tempo que eu não vi uma pessoa tão voltada pra alguma causa. E eu achei isso muito bom dentro do filme. Com extrema construção pouco que você tem de um personagem, com pouco tempo de tela, você entende muito bem, por exemplo, o personagem do Tardelli, que aparece 3-4 vezes no filme, e você entende que, tipo assim, todo o background dele ali. Aliás, um abraço pro meu amigo Eduardo, que ele tava falando esses dias pra trás, mandou um áudio maravilhoso, comentando que ele gostou muito do Cash, e que justamente essa parte, ele veio de uma cidade interiorana aqui de Goiás, que eu não vou falar o nome pra não dar B.O., né? Mas a cidadezinha que ele veio, ele falou que o prefeito já fez as mesmas coisas, já sofreu o mesmo tipo de denúncia. Inclusive, ele falou, é muito interessante ver como um cara em 2 minutos, 5 minutos de tela, no máximo, ele consegue passar tanta coisa que o personagem dele é. O Lunga é a mesma coisa, porque você entende que teve um problema dele com a cidade, ele saiu e tudo mais, tem um backstage muito grande, um background muito grande de um personagem, e que ele não precisa contar uma história inteira pra um filme inteiro pra isso. Basta ele trocar 2-3 palavras com o pessoal ali da cidade, em certas cenas, que você entende já o que aconteceu. Então, você entende muito aquele senso de comunidade, aquele senso de guerrilha. Eu acho muito foda isso. A intensidade que o Lunga passa, que o prefeito passa, tipo assim, eles muito pouco tempo de cena, né? E mesmo assim você fica muito. Você fica com raiva do prefeito, você fica agoniada com o Lunga. Nossa, é muito bom. É muito bom. Assistam a esse filme, por favor. E depois ouçam o podcast de novo e compartilha. Isso aí. Já que ela falou de compartilhar, eu tô aqui pra pedir esmola. pra você que ainda não nos conhece, esse é o primeiro que acha que você tá ouvindo da gente, ou então se você já conhece a gente, cara, compartilha a gente nas redes sociais, aproveite cada cast. Se você quiser seguir no Twitter ou no Instagram, @fuleirospop, sem ir, né, fuleirospop, você vai encontrar todo o nosso conteúdo aí, principalmente no Insta, que a gente movimenta muito mais, que é por onde a gente tem mais público. Também você pode estar seguindo no facebook.com/ fuleirospop. Cara, qualquer lugar, se você jogar a gente no Google fuleirospop, você vai achar os crossovers que a gente fez, o nosso site, você vai achar tudo que a gente tem. Então, cara, Tipo assim, é quase impossível não achar a gente. Vá lá, confia no trabalho, ouça, assista os filmes que a gente está comentando, ouça os casts, compartilhe suas experiências pessoais e achismos que sejam de tudo que vocês estão compartilhando com a gente e ouvindo através dos nossos casts, que é muito importante pra gente, como esse relato de uma menina que estuda, que faz faculdade de uma área muito específica, até a pessoa que viu que o pacote que o Thomas Aquino quebrou a gente no meio do cast com a pergunta maravilhosa que a gente ficou tipo, mano, talvez amanhã eu consiga te responder isso. Então, é muito importante pra gente e eu acho que esse feedback já tá ficando um pouco longo demais, mas foi muito importante porque a gente voltou das séries agora e a gente tinha que sim agradecer não só quem tem participado, não só quem entrou, não só quem saiu também, mas também a você que tá fazendo a gente crescer, que tá compartilhando, que tá fazendo esse projeto crescer tanto que já chegou em ouvidos de pessoas que nem nos seguiam antes, como foi o último feedback aí lido. Então, muito obrigado a todos vocês e bom cast e beijão. E aí, queridos ouvintes do Folheiros Pop, eu tô aqui atrapalhando, né, interrompendo rapidamente esse podcast pra ler uma breve introdução pra ele. Vocês acabaram de ouvir aí a voz da Lola, né, na apresentação. Ela não aparece no começo, não é por nada não, é só porque ela, no dia, ela tinha entrado um pouco mais tarde na gravação, né, a gente gravou essa introdução depois de ter gravado o podcast, então, tipo assim... Ela entrou mais tarde na gravação e ela gravou a apresentação. Então vocês só vão ouvir ela lá para uns 20, 30 minutos do podcast, sabe? No começo da conversa ela não aparece. E outra coisa também é para pedir desculpas pela qualidade do áudio, que teve alguns probleminhas, principalmente no meu áudio, que tava com uma captação ruim, e no áudio da Kelly também, que tava com chiado algumas vezes, mas é algo que incomoda um pouco, mas não é nada que vai comprometer o conteúdo do programa. No mais, os únicos problemas que teve foram alguns problemas comuns mesmo, de conexão e tudo mais, que às vezes dá umas... às vezes corta, né, as falas dos participantes, mas espero que isso não atrapalhe a experiência no geral, e em suma peço desculpas, peço a compreensão daqueles que estão ouvindo e tenham um bom episódio. Na verdade, no ensino médio, eu realmente achava que desenhava bem. Na verdade, eu desenhava um pouquinho melhor do que o resto da galera da minha sala. Então, naquela época, eu já comprava minha merenda fazendo desenho pros outros, né? Vendia eles ou trocava por merenda, por lanche. Que da hora! Não sei como vocês chamam. Ah, não, mas... o nome disso é prestação de serviço, pô. Você tinha um comércio dentro da escola. Sabe o que eu sinto? Exato. Que o tatuador, geralmente, ainda... Principalmente essa piada que o José fez aí do ensino médio. Mas tatuador, tipo assim, se você for encarar a escola como uma prisão, o tatuador realmente é o tatuador da cadeia, que ele, tipo assim, troca o serviço dele pelo cigarro, por alguma coisa, mas não que ele faça essa vida real. Momento Foucaultiano do podcast, né? Por que que as escolas são tão parecidas com prisões? E por que que as prisões são tão parecidas com escolas, né? Não, mas, cara, isso é muito interessante, porque você não é a primeira pessoa que eu ouço dizendo isso, que, tipo, eu era a pessoa que desenhava melhor ali da turma, então, tipo, tinha um traço foda, o pessoal me dava o braço com a caneta pra desenhar, com a coisa ali e tal. Ou então, quando aquelas festas de escola, tipo, sempre pegavam pra você pra fazer as coisas. E eu acho isso muito interessante. Sim. Ou, por exemplo, divida uma sala em 5 grupos. Aí, tipo, todo mundo queria vir pro meu grupo quando era algo que tinha a ver com desenho. Algo que precisava fazer algum desenho. Nossa, eu tinha uma colega assim. Mas falando sobre isso, Kelly, tatuador tem que, obrigatoriamente, desenhar bem? É. Eu acredito que o que eu vou falar agora, muitos tatuadores vão bater de frente e dizer que não, mas eu acredito que sim, precisa desenhar, pelo menos precisa gostar de desenhar, assim, não precisa precisa desenhar super, super bem, mas pelo menos tem que ter uma pegada, tem que estar com o pezinho dentro do desenho. Agora, tatuador que não desenha nada, sério, eu acho complicado, porque querendo ou não, você está desenhando também na pele da pessoa. Por mais que tenha um decalque por baixo da tua agulha, você tem que ter uma mão de desenhista para estar riscando na pele da pessoa. Então, eu acredito que realmente você precisa desenhar. Não precisa ser extremamente bem, mas precisa gostar e desenhar um pouquinho sim. Então, não, mas é um negócio que eu tenho interessante com até pessoas da ilustração, sabe? Pra quem não sabe, eu faço freela de ilustrador e tudo mais. Mas é que, tipo assim, muita gente fala desse negócio de ai, não, você tem que desenvolver seu estilo, você tem que ter o seu traço, tem que ter uma característica própria. Uhum. E ao passo que eu acredito que, tipo assim, se você não conseguir, tipo assim, passar num traço o que a pessoa tá te pedindo, você não tem como, sabe, se prestar algum trabalho, porque querendo ou não, né, você tem que ter um jeitinho brasileiro, né? Tipo assim, você tem que saber lidar com diversos níveis, né? Sim, na verdade assim, quando você começa a tatuar, você tenta agradar todo mundo o máximo possível e você acaba fazendo várias coisas ao mesmo tempo, vários estilos ao mesmo tempo, todas as referências que as pessoas te trazem e querem que você copie, às vezes elas quase que te obrigam a copiar, você tem que saber lidar com isso, pra tentar transformar o que ela tá trazendo pra ti no teu estilo. Mas, né, o tatuador tá iniciando ali e tal, é bem complicado essa questão, assim, de transformar todas as ideias no teu estilo próprio. Porque você ainda tá aprendendo a tatuar, né? Então, você não começa com um estilo próprio. Mas depois que você vai se desenvolvendo, você vai realmente conseguindo ter essa pegada, tipo, de alguém olhar pro teu desenho e dizer, não, esse é o trabalho do fulano. Consegue ver consegue ver na pincelada daquela pessoa que é o trabalho dela, entendeu? Por mais que seja um... O trabalho da Kelly, por exemplo, eu sempre reconheço ele, porque eu estudei muito esse traço dela, esses um mês aqui que eu tô tentando fazer esse cast. Mano, é pela tonalidade, principalmente na aquarela, e pelo traço, cara. Tipo assim, o traço da Kelly é um traço que eu falo assim, puta merda, não deve existir uma agulha tão fina dessa forma. Ou então uma aquarela perfeita. Isso me puxou para outra pergunta, que é tipo assim, quando você trabalha como ilustrador, você simplesmente, você faz um trabalho e o cliente fala, ah, não ficou bom, faz de novo. Uhum. E isso acontece várias e várias vezes, né, para quem trabalha no ramo de ilustração. Agora, sim. E tatuagem? Então, eu não fui ilustradora, mas eu passei um bom tempo da minha vida fazendo caricatura e retratos em grafite e tal. E acontecia muito da pessoa chegar, olhar pro desenho e dizer, ah, não gostei do nariz, ou ah, acho que a orelha tá muito grande. E, de certa forma, no papel, quando você trabalha com um lápis 6B, por exemplo, que é mais forte, você não consegue apagar e fazer de novo. Porque é um lápis que a escola consegue. Manda você comprar, né? Não, o lápis que a escola manda é 2B. Não, é 6B, é 6B. Não, eu lembro que eu comprei um 6B. Hoje? É, eu comprei um 6B na minha época, era 6B. Eu lembro, mano, porque, tipo assim, foi o lápis mais caro que eu comprei na minha vida. Eu pagava puta essa merda. Não, mas eu vou falar. Eu tinha uma professora aqui em Goiânia, que ela era, tipo, professora de arte, que ela era, tipo assim, ela conhecia todo mundo aqui do antro de artes e tal. Ela tinha um ateliê na casa dela. Então, o nível dela de exigência pra tudo, cara, era absurdo. Então, ela sempre pedia, tipo assim, não, você não precisa ter um melhor caderno com aquele... Qual é o nome daquele papel? Com papel carbono? Né? Coxê? Não. Coxê eu sempre lembro por causa da época que eu trabalhava em gráfico. Nunca vou esquecer o nome dessa merda, desse papel. Minhas gramaturas. É o do carbono mesmo. Então, tipo, você não precisa ter o melhor papel carbono, o melhor papel. O importante pra você é ter um lápis que você vai manter um traço foda, por mais que sua mão seja de uma pessoa com muita tremedeira. Então, outra coisa importante. O pessoal sempre pensa que, tipo assim, o tatuador é a pessoa que tem mão firme. Lenda ou não, Kelly? Ou a pessoa vai pegando mais a técnica e o jeito? Na verdade, a minha mão não é firme, não. Se eu colocar minha mão paradinha, assim, ela não fica paradinha nunca. Ela sempre fica muito trêmula. Uhum. E pra escrever, a minha letra não é legal. Mas na hora de tatuar, é tipo... Eu sempre comparo com um gago, que é super gago sempre. E na hora de cantar, ele canta sem gaguejar. Então, eu acho que isso tá da concentração mesmo na hora de tatuar. Mas... voltando na pergunta da questão da pessoa mudar ali, né, se quer mudar o desenho depois que já tá na pele, da mesma forma que as pessoas queriam que mudasse na hora que, né, eu tinha feito o desenho com 6B, que é um lápis forte no papel e não tinha como apagar, na tatuagem também não tem o que fazer. Às vezes, por exemplo, assim, ah, eu pintei logo uma área com verde que tava muito clarinho pra pessoa, eu consigo passar um verde mais escuro por cima, mas se eu passei um verde escuro e ela quiser um verde mais claro, já é um pouco mais difícil, porque cor muito clara não vai cobrir na vida real, não tem Ctrl Z, né? Não, e não existe uma borracha pra tatuagem, né? Não tem como, ah, peraí que eu vou apagar e fazer de novo. Então, o que eu costumo fazer é apresentar o esboço do desenho, geralmente eu desenho quase pronto no iPad. Quando é cobertura, eu quase não apresento o desenho, eu faço um esboço no iPad ou eu faço o desenho direto na pele da pessoa. Então, assim, a pessoa realmente tem que confiar muito no meu trabalho. Como eu faço quase que, eu acho que 80% do meu trabalho é cobertura, ela vai ver praticamente só um esboço, não vai ver o desenho final, né? Então, assim, eu sempre, antes de agendar a pessoa, eu já falo tudo isso, né? Geralmente ela já acompanha meu trabalho, então ela já vai estar vendo como é que funciona. Mas a maioria dos casos de cobertura eu desenho direto na pele, ou se eu desenho no iPad, eu não finalizo a arte. Eu só faço o esqueleto mesmo do desenho. E o resto é confiança mesmo. Você falou de cobertura, eu também tenho uma pergunta, principalmente por causa de pessoas que querem fazer a cobertura de uma cicatriz, por exemplo, é mais arriscado? Como é que é? Porque, por exemplo, eu tenho uma cicatriz na perna e uma das minhas tatuagens foi feita em cima dessa cicatriz. Pra mim, eu senti aquela sensibilidade e tudo mais, só que eu não achei tão arriscado quanto em qualquer outro local que seja mais sensível. Então, como é que é essa relação? Tipo assim, eu tenho uma cicatriz no pescoço, tenho vontade de tatuar o pescoço, na verdade tenho vontade de tatuar o corpo inteiro, mas eu tenho assim. Enfim, como é que seria mesmo isso? Na verdade, assim, né, a gente não faz um curso de medicina, por exemplo, para depois tatuar. Então, o que a gente tem que fazer é conversar com especialistas de pele, enfim, dermatologistas e tal. O que eu fiz foi conversar com a minha dermatologista com relação a tempo de cura da cicatriz e tudo mais, para saber quando seria saudável para mexer novamente ali, né? Porque foi uma agressão que a pele sofreu. Então, assim, o recomendável são 2 anos de cura. Por exemplo, você, né, fez uma cirurgia ali, cortou, fez os pontos e tal, vai esperar cicatrizar por 2 anos. Depois desses 2 anos, aí sim é seguro você mexer, trabalhar com agulha e agredir novamente a pele. Tem casos de cicatrizes que não são tão profundas, por exemplo, um arranhão, alguma coisa mais superficial, que não precisa ter todo esse tempo de cura, é mais tranquilo. No meu caso, realmente foi só um arranhão mesmo e não... Uhum. Assim, por isso que eu falei, nem senti tanta coisa, mas eu sei que tem casos mais graves. Por exemplo, tem muita mãe que após uma cesariana quer fazer ali uma cicatriz pra... quer fazer ali uma tatuagem pra tampar a cicatriz e tudo mais. Então, eu conheço muita mãe que fez isso e realmente, eu lembro que todas elas me falaram que elas esperaram um prazo, só que eu não lembrava, né, se era 2, um ano, porque isso realmente vai depender de pessoa pra pessoa. Vai depender de pessoa pra pessoa, vai depender de médico pra médico, alguns vão aconselhar mais tempo, outros menos tempo. Então, né, no meu trabalho, eu acho seguro trabalhar com pelo menos uns 2 anos, que eu sinto que a pele já tá mais clarinha, não tá aquela cicatriz avermelhada e tudo mais. Até por conta da sensibilidade, porque a pessoa vai sentir mais dor e tudo mais. Eu ia falar que pra mim tá sussa, porque minha cicatriz tem... Eu fiz ela com 5 anos de idade. Eu fiz ela? Oh. Tipo, ela planejou, sabe? Ela falou, não, hoje tá bom. Eu vou sair e eu vou lascar a testa, sabe? No caso, eu vou lascar o meu pescoço no arame farpado. Nossa. E Kelly, tipo assim, você começou a tocar aí no assunto de traço próprio, arte própria e tudo mais. Eu vejo muito também que toda vez que eu converso com algum tatuador, eles sempre falam, uma coisa que eu amo é quando o cliente pega o meu caderninho ali de desenhos, de trabalhos, e pede um dos que eu já fiz, que é o meu traço, que é a minha personalidade. Pra ti também é essa mesma relação? Acontece muito, sim. De eu postar um trabalho e a pessoa, nossa, que linda, eu quero essa tatuagem. Tipo, ela quer exatamente aquela, igual. Ela não quer mudar nada. Eu vejo isso como um elogio, né? Porque a pessoa, se ela quer exatamente igual, porque ela gostou do meu trabalho, enfim. Mas eu acho que não é correto com o cliente que já tem aquela tatuagem na pele eu sair reproduzindo como se fosse um carimbo. Como, sei lá, você vai numa van da vida e compra uma camiseta, depois você encontra mais 5 pessoas com a mesma camiseta. Eu é, não tipo acho... É tipo ir na Renner. Isso, tipo ir na Renner. Denúncia. No ano novo, minha família inteira, a família do Mocassin, bermuda branca e camisa gola polo. Todo mundo da Renner. Não, mas tipo assim, Walter Benjamin, ele já falava disso, sabe? Tipo assim, do valor de culto José. E do valor de exposição de uma obra de arte. Sim. E se você entender a tatuagem como uma obra de arte... Porque é uma obra de arte? Sim, assim como é a pintura, assim como é artes plásticas. Uhum. E tipo exatamente. Assim, você vai falar, tipo assim, ai... E isso, cara, eu acho que entra muito naquelas tatuagens, tipo assim, tatuagens, querendo ou não, você fala básicas, mas tipo assim, tatuagens que todo mundo faz, sabe? Ai, sempre é, infinito no dedo. Infinito, carpe diem, sabe? Isso que eu queria perguntar, não cansa. Resiliência. É isso que eu ia te perguntar, Kelly, porque tem muita gente, muito tatuador que eu já perguntei, todos eles falam, cara, tem coisas que eu odeio fazer, por exemplo, frase. Tem muito tatuador que eu odeio fazer frase. Muito. E tipo assim, eu posso fazer uma lista enorme de nomes e tal, se você quiser se expor nesse caso, tudo bem. Mas é tipo assim, eu acho que tem trabalhos que cansam mais, porque eu trabalhei muito tempo na área gráfica de design. Cara, eu não dava conta mais de fazer cartão de visita. BLPP, não dava, cara. Assim, eu chegava, tipo, sábado, chegava sexta-feira, eu só queria fazer alguma coisa diferente. Não, tinha 50 cartões pra fazer e 10 panfletos. E tudo que é a mesma arte. Nossa senhora. Então, mas o que eu falo é, tipo assim, quando o cara chega, sei lá, com aqueles 10 modelos prontos, sabe, do Carpe Diem, com o símbolo do infinito, e fala, ah, é pra fazer isso daqui, sabe? E, tipo assim, querendo ou não, aquilo lá, voltando a Walter Benjamin, né? Desculpa, Felipe. José, é bem impossível. Walter Benjamin, ele fala, tipo assim, quando você tem uma arte, quando ela nasce com um valor de culto. Então, o valor de culto é quando, quanto menos gente vê ela, mais ela vale. É aquele negócio do hipster, sabe? Hipster, do outsider. É, do outsider, sabe? Tipo assim, ele fala, ai não, ninguém viu isso, então isso é bom, sabe? E daí, isso é o valor de culto. À medida que o valor de culto vai diminuindo, ele vai adquirindo um valor de exposição. Então ele vai atingindo maiores níveis da massa. Eu não gosto de usar esse termo massa, né? Porque, querendo ou não, é um termo que, sei lá. Ai, José. Tipo, começa, parece um professor de assistente social que tá falando sobre a massa. Desculpa, meu lado marxista fala mais alto. Não percebi. Calma aí, José. Peraí. Vamos completar aqui o raciocínio. Mas então, Kelly, tipo assim, você tem muito cansaço de fazer alguns tipos de arte, porque pelo que eu tava perguntando também, tem muito tatuador que passa por essa parada. Tipo, os serviços que dão mais rendimento pra empresa e tudo mais, pra safarias, são aqueles que, tipo, esses que a gente mesmo tá citando, porque o pessoal sempre quer fazer. É uma coisa que não pode ser do seu gosto, mas é bonita pra pessoa. Então, principalmente na tatuagem, que já sofre N preconceitos, a pessoa simplesmente já tá fazendo, já é um ato muito bom, na minha opinião. Por mais que seja uma parada clichê. E antes de mais nada, deixa eu perguntar uma coisa. Floresta no pulso, já virou clichê? Na verdade, pra mim não virou porque eu não faço muito, mas eu já vi muita floresta por aí. Que braço mesmo. Muitas. Uhum. Meu Deus. Tipo assim, eu tenho uma história interessante com tatuagem tribal. Eu nunca fiz. Mas eu o pequeno Felipe lá de 8, 9 anos, assistindo WWE no SBT, eu comprava o jogo do WWE pro PS2 e todo personagem meu tinha que ter cabelo branco e uma tatuagem tribal. É sério, eu amava tatuagem tribal, achava a coisa mais assim, meu Deus do céu, o cara, tipo, o braço inteiro e blá blá blá, eu achava a coisa mais foda do mundo. Hoje em dia eu olho assim, eu, tipo, poxa, todo marombeiro tem, todo crossfiteiro tem. Eu lembro que eu tinha vontade de fazer, era, como é que é o nome? Caveira mexicana. Graças a Deus eu não fiz, porque eu ia me arrepender, olha. Na verdade, são desenhos legais e logo que o povo começa a fazer, que a galera começa a fazer, nossa, que desenho massa e tal, você quer muito fazer. E aí, pelo fato de ele ser tão legal, ser tão bonito e todo mundo começar a fazer, ele vira um símbolo do infinito. Porque todo mundo tem, é quase um carinho. Olha só, lei do retorno, né, José? Lei do retorno. Valor de culto e valor de exposição. Era isso que eu ia falar. Tá cantando. Vai, manda. Mas você tem a escolha também. Por exemplo, se eu quiser ganhar muito dinheiro, eu posso ficar aí replicando e fazendo coisas mais comerciais. Tipo, a pessoa chega, eu quero o símbolo do infinito. Eu posso encher o meu dia de símbolos do infinito e ganhar muito dinheiro. Assim como eu posso começar a mudar isso. Eu posso, tipo, receber a pessoa e propor pra ela da gente fazer o significado do símbolo do infinito, mas de outra forma. Conceitual, tipo, o que é aquele símbolo. Exato, o que aquele símbolo significa pra ti? Eu quero representar pai, isso, minha família em geral, enfim. Eu posso tentar transformar isso num desenho diferente, que não vai ser algo que, né, você vai sair na rua e mais 30 pessoas que vão passar por você vão ter a mesma coisa. Geralmente pessoas de classe média na mesma festa. Você transforma o desenho daquela pessoa em algo único, que só ela vai ter, e já consegue fazer o teu estilo nela. Não precisa ser algo comercial. Ou seja, não é o desenho que tá no vitrô de trás do Corsa, tá ligado? ou na placa do caminhão lá atrás. Maravilhosas, cara. Mas o que você falou é bem, bem interessante, porque, tipo, pro lado comercial da tatuagem, ele é muito bonito, no sentido de o tatuador chegar e falar: não, eu quero fazer um trabalho aqui, eu quero, tipo assim, ressignificar isso aqui pra ti, como a Kelly aí mesmo falou. Então eu acho legal, porque, tipo assim, na tatuagem, principalmente o tatuador, ele tem muita liberdade de falar com o cliente. Porque geralmente o cliente, ele quer ter aquele feedback ali também do tatuador. Tipo assim, eu acho que nunca teve cliente que chegou pra você e falou, não perguntou se acha bom, então não teve aquele leque de perguntas antes de começar a fazer. Ah, existem N clientes. Tem aquele que faz 1 milhão de perguntas, tem aquele que não faz pergunta nenhuma, tem aquele que conversa contigo a tatuagem inteira, tem aquele que não fala nada, ele só diz oi, tchau. Eu prefiro que conversa a tatuagem inteira, mas que interessante. Melhor. Às vezes eu tô focada na dor, né? Então... Aqui, ó, peraí. Eu tô ouvindo no meu ponto aqui, o Boninho acabou de falar que tem mais alguma pessoa pra falar aqui na gravação. Ela tá entrando aqui agora, e ela mesma, a Lola. Isso. Por favor, se presente. Oi, gente, eu sou a Lola, tatuadora de Goiânia. É especializada mais na área de arte geek, colorida, e tô aqui pra participar com vocês. E outra, a Lola, só pra deixar aí todo mundo ciente, é minha tatuadora oficial. Então, respeitem essa pessoa aqui dentro. Foi ela que tatuou a Kurama? Não foi. Mas essa daí é uma boa história pra você contar nesse cast. A gente já conversou algumas coisas aqui, Lola, sobre traço e tudo mais, e a gente entrou aqui no assunto sobre essas tatuagens que são muito comuns e do cansaço que o tatuador às vezes pode passar tendo que fazer símbolo do infinito o dia inteiro, o trabalho que mais sai na semana, e a gente queria saber sua opinião sobre essa relação aí. Então, comercial é realmente um pouquinho chato de fazer, mas é pra gente é o que dá, né? Dinheiro nessa questão é mais comum. É cansativo, sim, porque depende muito do cliente, né? Tem cliente que é meio difícil de lidar, tipo, a gente fala, ó, isso aqui pode não dar certo. Já deve ter visto também algumas coisas, assim. Então, tipo assim, tem cliente que chega pra você quando você mostra a amostragem, né, pra ele, e ele fala, tipo assim, ai, não queria, queria num estilo um pouco mais diferente. Tem demais, ixi. E ele não sabe explicar o que é o diferente, né? Geralmente. Não. É. Tem uns que não sabem explicar o que eles querem. Tem cliente que quer que a gente empurre a tatuagem pra ele. Por exemplo, ai, o que você acha? O que você quer tatuar ainda? Entendeu? Tem muita gente desse patamar que não vai com uma ideia fixa, sabe? E é cansativo lidar com isso, às vezes. Tava pensando aqui que é mais cansativo. Ou menos isso que eu faço com com a própria da minha tatuadora. Ah, não, Ana. Por que você dificulta a vida do profissional toda vez? Não, é porque assim, eu falo assim, olha, eu quero desse jeito, um desenho desse jeito. Eu quero que você faça. Só que diferente. Não, eu não fico... Pior que eu não falo assim, eu quero... Porque eu gosto do estilo dela já, então eu já falo. Eu quero desse jeito, você faz assim, desse aí, junta essas coisas aqui pra mim. Tô. É, você ajudou muito na vida do profissional. Mas aí ela já tem uma ideia fixa do que ela quer, entendeu? Não é tão difícil de lidar com isso. É mais difícil de lidar quando a pessoa não sabe realmente o que ela quer direito e fica mudando toda hora. Assim, não, peraí, eu não gostei assim, entendeu? É, o difícil de criar é isso. E vem cá, já aconteceu o caso do cara se arrepender depois? De tipo assim, ai, não era bem isso que eu queria? Já aconteceu. Lógico, acontece muito. Ó, o meu pior caso foi de um cliente meu que quis tatuar um Itachi. Uhum. Aí eu fiz a arte do Itachi, maravilhosa, linda. E aí ele gostou, né? Porque a gente manda o esboço pra pessoa, pra ela verificar se ela quer mudar alguma coisa. Aí ele pegou e falou assim, não, vai essa mesmo. Aí a gente começou a tatuar. Aí no meio da tatuagem ele falou assim, nossa, eu não tô gostando dessa tatuagem. No meio. E eu não tô gostando. tem como mudar isso, fazer isso e isso. Eu falei assim, nossa. Aí lá vai a Lola pegar, fazendo o freehandão, né? Que é a caneta, você vai lá, para o trabalho que você já estava fazendo. E tem que redesenhar de novo, sabe? Graças a Deus, ele não me deu problema após a tatuagem. Ele não se arrependeu depois, não achou feia, nem nada. Mas foi bem estressante isso. Conseguiu consertar no meio, né? No meio da tatuagem. Com você já aconteceu, Kelly? De cliente parar e falar, não, chega, não quero, não tá ficando legal, de você ter que refazer alguma coisa? Graças a Deus, não. Mas o que acontece mais comum acontecer é da pessoa não aguentar a dor e... Ai, vamos terminar em outra sessão, porque eu não tô aguentando hoje. Olha eu aí! Não! Mas assim, é uma coisa que eu temo mesmo que aconteça da pessoa, né, no meio da tatuagem, não, não tô gostando, mas assim, graças a Deus comigo nunca aconteceu. Espero que nunca aconteça realmente. E agora uma coisa que eu quero perguntar pra Kelly. Na verdade, pras duas, né, pra Kelly e pra Lola. Quais são as áreas que o pessoal mais desiste? Costela. Uhum. Pé também. Pé também, mas a costela eu acho que é a campeã. Tem gente que chora. Chora muito. Gente, eu quero tatuar o pescoço. Mano, eu fui fazer minha última tatuagem que eu fiz foi com a Lola, né? E, tipo, eu nunca tinha tatuado na panturrilha nem nada. Tipo assim, eu pensei que ia doer pouco. Pergunta pra Lola tanto que eu... Mano, eu saí quebrado de lá. Não, eu contorci. Não, eu tava parecendo que eu tava com o demônio no corpo, cara. Puta que pariu, sabe? Encenação da Universal. Mano, tava maravilhoso de se ver. Nossa, eu tava... E não foi uma tatuagem que foi muito agressiva, assim, pra pele nem nada. Só que, sei lá, eu acho que eu desacostumei com a dor, que toda a força que eu tive que juntar pra aguentar a dor de uma tatuagem, eu concentrei a do meu abdômen, que foi o local, tipo assim, que, tipo assim, todas as forças que eu tive na vida foram embora ali, que foi um dia que eu não, tipo, chorei, a tatuagem furou minha pele, porque minha pele é muito fina, a Lola sabe, mas foi uma que eu terminei numa sessão só. Agora com a Lola, eu voltei, eu, tipo assim, eu fiz ela toda, só que eu vou voltar lá pra fazer os detalhes, porque eu não aguentei, eu simplesmente não aguentei, não, eu tive que parar, conversar com ela um tempão, eu fiquei lá conversando, aí foi outro moço lá. Nossa, aliás, obrigado, moço, que foi buscar um Torsilax pra mim. Caralho, velho, foi um dia que eu sofri, velho. Eu saí suado. No meu caso, como eu acho que 95, 98% dos meus clientes são mulheres, percebi de todo o tempo que eu já tatuo que as mulheres aguentam mais tempo tatuando do que os homens. E assim, geralmente quando eu tenho que atender um homem, que é mais raro, né? Às vezes eu atendo um ou dois só por mês, eu já programo um tempo maior, porque geralmente eles aguentam menos. Assim, não é, não tô generalizando. Sempre tem um que é mais, que é mais forte e tal. Mas geralmente... Não é zoeira. É realidade. Geralmente os homens tendem a ser mais fracos pra dor do que as mulheres. Mas lembrando, né? Não tô generalizando. Sempre tem uns que tem um pouquinho mais de resistência. Cara, na sessão que eu fiz três sessões pra fazer minha tatuagem aqui, que ela é da... Até a minha bunda aqui. Foi três sessões. Cara, doeu pra caramba a parte interna da coxa. Essa mas, assim, região aqui... dói mesmo. Mas assim, na perna mesmo, assim, tava tranquilo, né? Só que assim, era uma dor assim que eu tava, assim, negócio, vou morrer. Mas eu tava assim, aguentando mesmo pra não... Eu tava acostumando com a dorzinha da agulha, assim, passando na minha pele, ela tirava pra pegar mais tinta. Eu falei, oh meu Deus do céu, aí começava de novo. Cara, aí pegava a tinta de novo. Eu ficava no meu subconsciente enquanto eu tava mordendo a maca que eu tava, rezando pra Lola parar um pouquinho, passar a pomadinha à mão, sei lá, recarregar a máquina e tudo mais. Cara, porque, tipo assim... Não, e pode perguntar pra Lola. Eu fiz uma puta entrevista com ela antes dela vir aqui pro cash, antes de eu chamar. Cara, eu, tipo assim, a gente ficou a sessão inteira conversando, que a Kelly mesmo falou que ela gosta quando conversa e tudo mais. Eu também prefiro que me distraia um pouco da dor, apesar dela ter sido inevitável nesse... E se ele inevitável? Me distraia um pouco da dor, né? Tipo assim, eu gosto um pouco de ter um contato com o meu... agressor. Meu torturador, né? Tal. Não, mas, cara, nossa, eu, tipo assim, eu pergunto pra ela, eu fiquei triste por não aguentar tanta dor. Eu realmente... Teve uma hora que eu sentei assim, eu fiquei, poxa, eu era mais forte, cara. Aí ela, e ela foi toda fofa, falando, não, mas não é assim, não sei o quê. Você foi forte. Você eu foi senti, forte, você me aguentou senti. Os primeiros 20 segundos. Cara, eu me senti... Eu me senti a criança que chega em sétimo lugar e não ganha medalha, sabe? fala, não, meu filho, não é assim, você foi bom, você foi ótimo, excelente. O importante é competir. É. Exatamente, o que vale é a intenção. Doer dói, eu acho que a dor também é muito relativa, vai de pessoa pra pessoa, sabe? Eu também sinto muita dor na região das pernas, mas eu tatuei o peito e foi de boa, eu tatuei costas e foi de boa, tem as coxas tatuadas, foram de boas, mas sempre com a ai vai na canela, dói muito, eu não dou conta também. Isso que eu ia falar, tipo assim, vocês duas, quando você começa a tatuar, geralmente nas escolas, né, e cursos e tudo mais, a primeira teste, né, que vocês fazem é no na próprio corpo, né? Não, hoje em dia tem aquelas peles sintéticas, não tem, não? Eu já vi. Tem pele sintética. É? Tem, tipo uma borrachinha. Ah, mó bonito, então, cara. Não, mas o que eu falo é que, tipo assim, quando vocês vão tatuar a primeira pessoa, não dá aquele friozinho e tal, tipo assim, porra, sim, será que eu tô fazendo merda agora, né? Dá sim, muito frio na barriga. O medo de fazer cagada é muito grande. E a gente acaba fazendo as primeiras, não tem como não fazer. Mas você pode reparar depois, sempre pode. Aí, mesmo em pele sintética, é uma pele plana, você coloca na mesa, faz... Não mexe, quando, né? Quando fica você contorcendo, vai tatuar uma lacraia, pessoa... Tá lesma no sal lá dentro da maca. Quando a gente vai tatuar uma pessoa, já é mais difícil, a pessoa mexe, a pele, dependendo do local, não é plana, tem outras dificuldades. E na primeira vez a gente acaba errando uma coisinha ou outra. Eu comecei, por exemplo, a tatuar os meus amigos, em casa mesmo, na primeira vez. Fiz cagada mesmo, na primeira vez no Cássio, e ele é meu livrinho, ele tem da pior tatuagem à melhor. Então, mas como que foi? Foi tatuagem tipo Carpe Diem ou foi, sei lá, tatuou uma índia nas costas, tá ligado? Não, foi bem pequena, eram as relíquias da morte. Só que é muito reto, né? É muito retinho. Sim, é um triângulo, né? Um círculo e um traçado. Foi a primeirinha, não ficou tão retinho, mas depois eu consertei. É fácil consertar. Não é muito difícil. Aí ele tem da primeira tatuagem e quando eu melhorei também, tá? Ele é meu livrinho, pra falar a verdade. Quem quer, manda abraço já. Vai. É o Cássio. Abraço, Cássio. A Lola tem uma história muito interessante de como ela começou, que você me contou. Como é que foi, Lola? Que eu comecei a tatuar? Exatamente. Ah, então, eu passei por umas barras fodidas, né? Antes de me tatuar, eu sofri um assédio. Do meu patrão na época. Aí eu entrei com processo trabalhístico e criminal. E eu não podia trabalhar, porque reteram os meus documentos, né? E eu tenho um compadre, eu tenho um filho, ele tem 8 anos, ele é padrinho do meu filho, ele é artista plástico. E ele comprou uma maquininha de zoeira caseira, na verdade, de kit, pra me tatuar. Ele me tatuou 2 tatuagens pequenininhas, feia pra caralho. Nunca cobri, não vou cobrir, porque tem um significado muito grande pra mim. Ele fez as duas tatuagens minizinhas mesmo, que é um caixãozinho, uma florzinha que eu tenho na mão. E ele grilou, porque ele não tava dando conta, e virou pra mim e falou assim, olha, eu não quero mexer mais com isso não, pode ficar pra você, que não sei o quê. Aí eu comecei a tatuar em casa, assim, comecei com fruta, treinando em fruta, que a gente pode fazer isso também. Aí eu fui pra pele de porco, né, também, que é uma pele legal, bem próxima da humana e artificial também. Aí depois de uns 3-4 meses tentando muito, eu decidi tatuar meu amigo, que era o Cássio. Mas eu tava com muito medo também de fazer uma cagada, de errar, de aprofundar. Mas antes disso eu estudei bastante, muito mesmo, pra poder fazer. Então, eu estudava muito, pegava material pra ler, vídeo pra ver, tudo sozinho em casa. Foi dessa forma que eu consegui tatuar. E você, Kelly, como você começou? Então, a gente tinha falado antes sobre ensino médio e tudo mais, que eu desenhava já. Eu sempre gostei de desenhar, mas nunca desenhei muito bem. Só que desenhava um pouquinho melhor do que o resto da galera. Mas enfim, o desenho sempre esteve presente na minha vida. Mas no lado da tatuagem, eu nunca tinha pensado, porque era uma coisa, na minha cabeça, era uma coisa que saía muito sangue. Então eu nunca me interessei muito em pesquisar e tudo mais. Enfim, emprego vai, emprego vem, e né, fiz várias coisas da minha vida, até que um belo dia eu vi um vídeo de uma tatuagem sendo feita. E no vídeo eu não consegui enxergar o sangue todo que eu imaginava que saía de uma tatuagem. E... Você pensava pensava mais no estilo de cirurgia, né? Que a tatuagem era estilo de cirurgia. Que eu tinha na cabeça. Eu tinha, sei lá, algo na minha cabeça ali que era uma coisa muito sanguinária. Então, por isso eu nunca me interessava. Apesar das pessoas falarem pra mim, ah, você deveria pesquisar sobre tatuagem, você deveria fazer tatuagem, porque você desenha bem, enfim. E a partir desse vídeo, eu comecei a me interessar mais pela área. Comecei a pesquisar e tal. E nessa pesquisa toda, eu conheci uma pessoa que já tatuava há um tempo e tal. E comecei a conversar com ela pela internet e tudo mais. Ela foi me ajudando a comprar material, me instruindo, enfim. O resumo da história: essa pessoa hoje é meu marido. Casei com ele. Foi ele que me ensinou a tatuar e é quem me apoia até hoje. Ele me ensinou a base, né, o básico da tatuagem, e eu fui me definindo no estilo. Mas foi ele quem foi me ensinando tudo, desde da compra do primeiro kit de material e tal. Até um fato interessante, assim, que eu sempre lembro e conto pra todo mundo, é que na época que o material chegou e eu tava, né, conectando o cabo nas máquinas ali e tal, falando com ele pelo Skype, na época ainda. E ele disse, agora você vai apertar no pedal e a máquina vai ligar. E eu tava tremendo muito, porque aquele monte de fio, e eu morro de medo de levar choque. E a máquina é um pouco pesada também, né? É, na época era uma máquina de batida, que é uma máquina mais pesada e tudo mais. Eu tava com muito medo de levar choque. E aquele medo todo que eu tava de levar choque, realmente, a hora que eu pisei no pedal, que a máquina ligou a primeira vez na minha mão, eu joguei a máquina longe, porque eu achei que eu tinha levado um choque. Mas não era um choque, era só a vibração normal da máquina. Motor de caminhão ali na mão. Falando nisso, tipo assim, quem tá acostumado em trabalhar em gráfica, tipo assim, eu mesmo e o Felipe que tá acostumado nisso, vê muitas cores em modo. Nossa, agora vai entrar teórico pra caralho. Sim. Vê muitas cores em modo CMK, né? Tipo assim, não, o pessoal, sim, que fala que vem RGB e tudo mais, tipo assim, tem diferença nisso? Na tatuagem? É. Na verdade, eu não sigo muita técnica na minha. Aquela coisa assim, Kelly, é uma autodidata, cara. Tipo assim, se ela acertar aquelas cores ali, velho. Caraca, sabe por quê? Porque eu acostumado com cores e esse tipo de coisa, o RGB, CMYK, que essa diferenciação, eu sei fazer no olho. Só que Sim. Eu fico imaginando tanto que isso é impossível pra um tatuador, porque o tom de pele, sim, da pessoa influencia, sim, nisso o tom também. Influencia então, bastante. E é isso que eu pergunto, porque, tipo assim, cara, pra quem tá acostumado com papel é sempre branco, né? Sim, sim. Se o cara vai meter, sei lá, CMYK ou RGB e tudo mais. É por isso que aquilo que a gente comentou antes sobre, você tem que apresentar a arte antes pra pessoa e tal, pra ela aprovar e depois ir pra pele. É por isso que eu não evoluo muito no EPED, na hora que eu apresento a arte pra pessoa, porque na pele tudo vai mudar. Eu não faço uma sensação irreal, né? Eu não posso prometer pra pessoa, vai ficar exatamente essa cor, porque da cor da tela do iPad ou do papel pra pele da pessoa e pra tinta, vai mudar totalmente. Então, assim, ela tem que acreditar nas cores e não nos tons. Então, os tons, eu quero uma aquarela, como eu geralmente faço, uso muito, por exemplo, rosa, azul e roxo. Eu vou usar esses três tons. Agora, eu não consigo prometer pra pessoa que vão ficar exatamente aqueles tons que eu usei no esboço. Uhum. É algo, digamos assim, é uma criação que vai sendo desenvolvida diretamente na pele da pessoa. Então, mas, tipo assim, você tem que trabalhar com aquilo que você tem, né? Tipo assim, exatamente. Não é com o que você tem, é com o real. Não é o que tem. O problema aqui é o real, né? Beleza, você trouxe um desenho, um gif brilhando com a borboleta. Nossa, lindo. Parabéns. Mas não quer dizer que essa cor que tá super brilhante vai ficar assim na sua pele. Então, o que eu digo é justamente isso, sabe? Você trouxe esse desenho aqui super bonitinho e tal. Uhum. Mas como a gente vai conseguir transportar isso, sabe? Pra aí sua é do talento pele, do tatuador. Né? Aí é uma coisa diferente, né, cara? É completamente. E até porque depois que a tatuagem cicatriza, os tons também vão mudar. Depois que a pessoa, por exemplo, pegar um sol no verão, a tatuagem também vai mudar de tom. Então tem tudo isso. Não tem como você entregar pra pessoa uma tela. Não é uma tela, é uma coisa orgânica. Vai mudar de tempo em tempo, de ano em ano. E vai ter que retocar e tudo mais. Vai ter que retocar e tal. A Lola, por exemplo, quando eu fui fazer minha última, que ela é totalmente vermelha, ela me mostrou todos os tons de vermelho. Ela simplesmente abriu uma letinha e falou, olha, esse tom aqui, esse e aquele. Ela me deu a dica. Ela falou, olha, eu acho melhor, pelo jeito que você me mostrou e tudo que é, vermelho carmesim, esse aqui é o melhor. E eu olhando pelo vidro, ele, tipo assim, me deu essa impressão dele ser muito mais escuro, só que eu sabia sabia que quando fosse pra minha pele, que eu sou muito branco e tudo mais, ia ficar mais ressaltado. E, tipo, a experiência que a gente fez lá na hora, a gente viu que ficou muito bonito. Então, tem muito dessa também, acho que da parte do tatuador chegar e conversar com a pessoa. Olha, tem esses tons aqui de azul, de rosa e de branco, por exemplo. Sim. Escolhe o que você quiser aí, que a gente trabalha em cima disso. Eu sempre faço isso também, de mostrar os tons pra pessoa e tal. Por exemplo, eu tenho vários tons de rosa, eu ofereço todos aqueles tons pra pessoa e já alerto, ó, não vai ficar exatamente o que tu tá vendo dentro do tubinho, porque tem toda essa alteração da pele e tudo mais. Mas é legal você dar essa opção pra pessoa escolher. Eu só não faço isso quando eu tô trabalhando com cobertura. Porque no caso da cobertura, nem todo tom vai cobrir. Então, nesses casos, eu falo pra ela, ó, eu vou usar esse tom e é isso que eu consigo pra cobrir. Aí, em alguma parte que a pele tá limpa e tal, que não tem algo por baixo, né, uma tatuagem antiga por baixo, que eu consigo fazer algo mais clarinho, eu deixo ela escolher o tom da tinta. Só realmente onde é uma cobertura. E pra você, Lola, como é isso? Então, eu sempre dou a opção pros meus clientes, né? Eu mostro o leque de cores que eu tenho e falo, olha, você quer fazer com essa cor, você quer algo mais escuro, você quer algo mais claro, que nem recentemente eu fiz um unicórnio aquarelado. E o meu cliente, que é o Matheus, lá da Fran, vem todo ano que ele vem, ele tatua comigo alguma coisa. Beijo, Matheus, ele também merece muito, ele é muito fofo. E aí, ele pediu, falou assim, mas eu quero, olha a ideia do desenho, eu quero um unicórnio, mais uma sombra do unicórnio, a sombra dele tem que ser Pegasus, e a crina e a cauda tem que ser na cor do arco-íris aquarelado. Criei esse desenho pra ele. Vamos fazer um cavalo... Não, ele não é definido, né? É transportando de uma cor pra outra, né? Sim. E brincar com cores quando você mostra pro cliente, assim, olha, a gente pode fazer isso nessa opção, dessa cor, dessa forma, é muito divertido, sabe? Se você conseguir captar... É, colocar aquela cor na pele, ficar um resultado bonito. É muito bom, é muito divertido. Muito gostoso de se fazer mesmo. Realmente é. Tatuagem, pra mim, é minha vida. É muito gostoso. Vocês passam por essa situação de renovação, né? Porque todo dia, por mais que você faça aquele mesmo trabalho repetido, que a gente já falou aqui algumas vezes e tudo mais, você tá fazendo com vidas diferentes, você tá conhecendo uma quantidade de pessoas absurdas, histórias e tudo mais. Às vezes a história daquela cobertura da tatuagem é uma história bem legal, às vezes é triste, então Sim. É sempre legal, cara. Tipo, com cobertura e tal, tipo assim... Qual foi a experiência mais engraçada, a melhor pra vocês, assim, com tatuagem, que você, tipo assim, te marcou? Qual foi a experiência pra vocês duas? Que, tipo, toda vez você tem que... Você lembra dela de cara, assim. Bom, eu acho que, no meu caso, eu não posso citar uma só, porque são várias situações, assim, que... Pode citar todas. Que eu choro pode, junto com a pessoa. Vale, danado. Foram vários clientes, assim, que no final da tatuagem, a pessoa, né, desce da maca, vai olhar no espelho e chora porque gostou demais do resultado, ou porque realmente não tá mais vendo... Aquela tatuagem que fazia tanto mal pra ela. Eu sou uma pessoa muito manteiga derretida. Eu sempre choro junto, então... Eu sempre digo que a tatuagem não é só uma coisa, né, comercial. Chega ali, toma aqui meu braço, faz um desenho aí, tchau. É um divã. Você tem a oportunidade de conhecer da vida da pessoa, de trocar ideias, de trocar experiências, de ensinar pra ela, de ela te ensinar... Tem um cliente que eu fiquei apaixonada na história dela, sabe? Quando ela foi tatuar. O que que acontece? Ela se casou com um índio. E o esposo dela, eles viviam um período bem longo na tribo mesmo, na comunidade dele lá. E ela quis tatuar uma tatuagem bem simples, com um significado muito grande, que era uma índiazinha bem pequenininha entre os seios. Aí eu falei assim, ah, mas por quê? A gente pode colocar ela em outro lugar. Ela, não. Explicar. Lá eles são muito rígidos com isso. E eu ando pelado o tempo todo. Eles não gostam de tatuagem, sabe? E me explicou bonitinho. E eu conheci nesse dia, através dela, toda a tradição deles. E eu achei uma coisa maravilhosa. Foi uma experiência pra mim, assim, maravilhosa. E ela tava fazendo essa tatuagem também por separação. Tem um diazinha pequenininha. Era a filha dela que faleceu na tribo. E ela não podia, porque quando morre alguém na tribo e é feito o sepultamento, na época, eles ficam 7 dias de luto, chorando, não sei o quê, e depois não pode nem tocar no nome da pessoa mais, sabe? Uhum. Então, assim, ela queria fazer nesse localzinho escondido por causa disso. Por causa da tribo, eu nem lembro, ela nem lembra. Tem que foi bem, bem, bem no início. Uhum. Ela que escolheu o desenho, não fui eu que criei. Pegou... Com o desenho pronto. mas eu não sabia o significado. Ela me contou, aí eu fiquei bem, bem emocionada. E isso é proibido pra eles, não pode. Você tem que esquecer, se faleceu, dizendo ela lá, que você tinha que esquecer que aquela pessoa existia. Bem pesada essa história. Isso aí eu nunca, nunca vou esquecer. Nunca mesmo. É, e também outra coisa que a Lola vive me contando é sobre cliente que orça e desiste. Que você tem todo o trabalho de fazer. É uma falta de respeito, viu? Sim. Não, já aconteceu de cliente marcar comigo, eu fazer o desenho bonitinho, digital pra ele. No dia, ele me bloquear de todas as redes sociais que ele tinha. Instagram, WhatsApp, Facebook. Bloqueou. Meu Deus. E ele ainda perdeu o sinal. Porque ele deixou um sinal pago e perdeu, sabe? Ele me bloqueou. E eu fiquei assim, ué, era só falar que não ia dar pra fazer. É, acontece, acontece. É bem comum. Acho que em todos os comércios deve existir isso, né? Você entra numa loja de, sei lá, uma loja de colchões e acha o preço meio caro. Você fala, ah, vou conversar com meu marido. E nunca mais volta. Então, vou, tatuagem vou dar uma é a mesma coisa. Não, mas eu acho que do tatuador é um pouco mais chato, porque, tipo, pessoas que mexem com arte, você faz o esboço, e fazer esboço te toma um tempo. Sim. Ainda mais com a parada específica que a pessoa tem. Assim, cara, na verdade, a forma que eu trabalho hoje em dia tem melhorado essa questão, assim, porque antigamente eu realmente agendava a pessoa, fazia o desenho 15 dias antes, às vezes até mandava o desenho pra pessoa. E hoje em dia eu não faço mais isso de mandar o desenho muito tempo antes, ficar mexendo várias vezes naquele mesmo desenho, porque como que funcionava antes? Eu fazia o desenho 15 dias antes, por exemplo, mandava pra pessoa. Aí ela mostrava pra avó dela e a avó dela não gostava da orelha. Aí ela mudava a orelha. 2 dias depois ela mostrava pro pai. O pai não gostava do nariz. Enfim, mostrava pro pai, pra mãe, pra todo mundo, e todo mundo queria que mudasse algum detalhezinho no desenho. Eu fui tendo aprendizados, assim, de acabar perdendo muito tempo não com a edição. Isso, você não cobra pra ficar mudando e mudando e mudando. Antes eu nem cobrava sinal, agora eu cobro sinal. É, tem facilitado a minha vida nessa questão. O que eu faço agora é conversar bem com a pessoa antes sobre a arte, o que ela vai querer desenhar, o que ela vai querer criar. Pegar todos os detalhezinhos, peço pra ela mandar várias referências e tal sobre o desenho, pra daí criar a arte pra ela. E eu não apresento é um antes, brilho, eu apresento, né? Isso, exatamente. Porque senão no final das contas você vai ter que conversar com a família toda da pessoa pra decidir qual tatuagem vai ser. E uma coisa que eu sempre indago o cliente é assim: quem vai fazer a tatuagem? É teu pai, tua mãe, teu namorado, é o papagaio? Não, é você que vai fazer a tatuagem. Caraca, então quem tem que gostar? Aquele mete a bronca mesmo. Quem tem que gostar é você. Mandou a real ao vivo, né? E hoje eu apresento o desenho só no dia da sessão mesmo. A pessoa chega, preenche a anamnese e eu apresento o desenho. Se ela quiser alguma alteração, eu faço ali junto com ela na hora, né? Mexendo no desenho, ah, não gostei ainda e tal. Vou lá, mexo de novo até ficar ok. Assim, hoje em dia eu tenho mexido pouco no desenho, realmente eu tô, né, apresentando, a pessoa gosta, às vezes mexe um detalhezinho ou outro, mas é praticamente 99% dos casos eu não preciso alterar nada. Até dou opção pra pessoa tirar uma foto, mandar pro namorado, mandar pro pai, pra mãe, pra ver o que eles acham e tal, pra daí começar a tatuagem. Acho que facilita a vida, né, de todo tatuador fazer dessa, né, forma. É, porque se você realmente ficar mandando muito tempo antes, tem toda essa questão da família inteira dar opinião e você ficar louco depois. E Lola, pra ti, que mexe mais com a área geek, qual é o maior desafio? Quais são os maiores problemas? Porque o pessoal da área geek é muito exigente. Tipo, eu mesmo me senti muito exigente. Não, é muito chato. Não, é chato. No final das contas, é chato mesmo. Porque eu mesmo, quando ela tava fazendo, às vezes eu olhava assim, tipo, antes mesmo dela fazer, mas não tá tão bom, né? Aí depois que ela falou, calma, que eu vou chegar nessa parte. Depois que ela fazia, nossa, olha que incrível. Não é que ficou bom mesmo? Olha, eu já não acho tão complicado, porque o geek em si é um desenho já feito, que já existe, entendeu? Só tem que adaptar aquele desenho pro seu estilo. E a pessoa já vai pra lá. É, no caso, é pro meu, por exemplo, eu gosto muito de fazer o coloridão, né? O geek bem coloridão, um desenho bem coloridão pro lado do anime. Eu gosto muito mesmo de mexer com isso. Então, assim, já um desenho, já, ele já pega, eu quero esse aqui, traz uma referência da internet que seja e eu modifico do meu jeito. Eu não tenho tanto problema assim, mas eu pergunto antes. É que nem eu falei pra você, né? Uhum. Que eu podia depois, na segunda sessão, fazer uns detalhes, se você concordou no caso, né? Porque eu gosto de diferenciar um pouco. Mas isso aí depende muito do cliente. Eu não tenho muita dificuldade nessa questão, não. Porque é mais fácil, não é tão difícil. O cliente quer idêntico, mas, assim, tem como modificar algumas coisas dentro do contexto do desenho. Então eu não sinto tanta dificuldade, né? Porque... E, tipo, da área geek, nerd, otaku, o que seja, quais são os que mais você tatuou já, assim? Que eu lembro que você falou que foi bastante Star Wars por muito tempo, e Naruto também é bem, bem famoso entre os fãs. Muito, Dragon Ball também, verdade. Muito. Dragon Ball sai demais. Desenhos do estúdio Ghibli também sai muito. É porque também, né? É o que mais tem, é o que eu mais tatuo, é Dragon Ball e Naruto. Eu queria perguntar uma coisa que, tipo assim, pra vocês que sempre estão desenhando e sempre estão conhecendo coisas novas por causa dos clientes, como isso impacta na vida de vocês? Por exemplo, eu não sei se a Lola, eu sei porque eu conheço ela mais, mas Kelly, por exemplo, você, chegou algum cliente que pediu algum desenho, ou pra você mesmo também, Lola, chegou alguém com um desenho que, tipo assim, te fez ter interesse naquele assunto daquele desenho que te fez acompanhar alguma coisa, uma série, um filme, um anime? Com certeza. Você aprende muito tatuando. Você tem que pesquisar sobre aquilo. Tipo, às vezes a pessoa chega pra ti com um desenho animado, enfim, algo que tu nunca ouviu falar, que tu não conhece ainda. E aí tu começa a pesquisar a história daquilo e, né, você fala, nossa, como eu não sabia disso ainda? Tu aprende muito, todos os dias. Já aproveitando a onda do Felipe, eu queria perguntar também sobre isso que, tipo assim, a pessoa chega e fala, tipo assim, ah, não, faz no estilo de tal cara, sabe? Nossa, isso deve ofender, né? Tipo assim, isso rola muito de ter, sei lá, você ter que adaptar o estilo de alguém que já existe e tudo mais. Pra mim, no começo acontecia isso, mas agora não, agora as pessoas pedem o meu estilo, elas chegam lá, eu quero isso, eu quero tatuar, sei lá, uma rosa, mas eu quero no teu estilo. Mas no começo acontecia muito isso, sim, a pessoa trazer a tatuagem do fulano, do ciclano e querer o estilo dele na pele dela, então eu acho é bem difícil no começo. Muito, porque isso dá problema, também pode dar um problema muito grande pra gente que é tatuador. Você pegar um desenho do estilo de outra pessoa, parecido, se você não modificar e não fizer seu, pode dar até processo. Com certeza. Isso e realmente é errado. É, porque a pessoa tá ali estudando, gastou tempo pra ter o estilo dela, o desenho dela, você vai pegar o desenho dela e copiar. Eu não faço esse tipo de trabalho, se a pessoa já chegar. Vocês já disseram muito não? Já disseram muito não pra cliente? Já. Porque se você for pensar, você tá criando algo exclusivo pra ela, que tem a história dela, que vai ficar na pele dela pra sempre, e aí depois o outro vem lá, pega e copia e faz exatamente igual, sem ter aquela história de vida. Uhum. Né? Você vai estar passando a perna no outro tatuador que criou tudo aquilo e na pessoa que tem aquilo tatuado na pele. Então eu realmente não acho certo. Acontece muito e, como a Lola disse, dá processo e realmente é correto, porque a arte é única e, nossa, tem tanta coisa pra se criar, tem tanta ideia legal, pra que copiar, né? Isso, eu acho muito injusto também, muito injusto fazer isso. E acontece muito, chega todo dia praticamente, ah, eu quero essa tatuagem aqui, aí você vai ver de um cara, de um tatuador que tatua perto do seu estúdio, sabe? Então, nossa, assim, é muito sacanagem. Aí é sacanagem mesmo. Já acontece, às vezes eu fico relutante mandar arte muito tempo antes, que nem você falou antes, porque a pessoa pode pegar o seu desenho, e fazer em outro com lugar. Outro tatuador. É aquele negócio, né, tipo assim, ah, eu quero tatuar em aquarela. Até hoje eu não entendo tatuagem aquarela, e depois que o José fizer a pergunta eu quero entender como funciona isso, tipo de verdade. Assim, ai, eu quero tatuar em aquarela igual o cara XYZ. E é um negócio muito específico, sabe? Tipo assim, não tem como alcançar a mesma técnica do cara, porque a aquarela é um tipo de arte que você, tipo assim, é muito difícil replicar isso. Eu acho que a aquarela, ela é como uma digital, tipo, tu, né, tem, ela é única, ela nunca vai conseguir ser plagiada, ser repetida exatamente igual. A pessoa pode até copiar a ideia da tua arte ali, mas como ela é criada diretamente na pele, então é difícil da pessoa realmente conseguir usar os mesmos tons, conseguir a mesma diluição que você fez ali. Ela pode até fazer melhor às vezes, mas exatamente a mesma coisa, é muito difícil de copiar. Eu mesma, às vezes eu tenho clientes que chegam pra mim, ah, eu quero fazer a mesma tatuagem com a minha prima e com a minha irmã. Eu tenho que fazer 3 artes iguais. Elas nunca ficam iguais. Eu sempre aviso antes de começar que elas não vão ficar iguais. Cada uma vai ser única. Apesar de ser a mesma ideia, sempre vai ter uma diferençazinha de uma pra outra. Mesmo que seja um tom, fica diferente. Exatamente, porque a pele da pessoa é outra. Tudo muda. Querendo ou não, a física, né, influencia. Exato. Uhum. Tom de pele também. Eu queria perguntar muito sobre como funciona a tatuagem aquarela. Porque quando eu perguntei pra Lola, ela falou, cara, dependendo da aquarela que você for fazer no seu corpo, dos tons, eu vou ter que usar praticamente todas as tintas. Assim, e é lindo o jeito que fica. Até porque eu não consigo entender, por exemplo, eu vejo a maquininha faz uma linha reta, ela faz uma pintura. Porque eu entendo muito como um lápis, né? Você faz uma linha reta, você pode borrar aquela linha, né? Você pode rabiscar e tal. Porque não tem um ponto específico dela, não, é uma arte toda vazada, saca? Eu entendo que pra quem é ilustrador, realmente a tinta é como uma matemática, né? Você soma um tom com outro tom e você sabe exatamente que tom vai dar. Mas na aquarela você vai diluindo a tinta, você não vai usar a tinta pura. Então essa diluição é o que permite você criar nuances mais translúcidas, criar partes mais blocadas e dar essa diferença de tonalidade na pele da pessoa. E a alteração da agulha também é o que te possibilita fazer isso. Como você comentou ali, fazer um traço, você vai tá usando uma agulha específica para traçar. Agora, na diluição da aquarela, você vai usar uma agulha já bem mais diferente, que é a agulha própria para pintura. O formato dela é realmente como se fosse um pincel. Então, esse movimento de pincel, de movimento circular na pele com a tinta, né, você vai usar uma porcentagem de diluição ali e ela vai ficando mais translúcida, vai fazendo nuances na pele da pessoa. Agora, não tem como te mostrar. Entender ainda. Não tem como eu te mostrar aqui, mas a vontade que eu tive agora é de pegar a agulhinha ali e te mostrar como é que funciona e tal, camadinhas das agulhas. Kelly, então eu vou te pedir um favor. Você faz um videozinho desse pra gente postar? Ai, poxa, é uma curiosidade que eu tenho. Você, vou pensar no seu caso. Tá bom. Porque eu acho muito impossível, cara, eu não consigo conceber. Pra mim tem que ter linha, entendeu? Pra mim eu tenho que ter um norte. Nessa questão é bem parecido com pincel mesmo, saca? A água com pincel na aquarela, né, é um tipo de diluição da tinta. Uhum. Então na agulha é da mesma forma, só que a gente usa a agulha, né? Tá pintando com agulha. Mas é como se fosse a água fosse o diluidor, né? Onde você dilui. E o pincel, sabe? Vem diluindo, misturando a tinta pura com a tinta diluída. Pra virar aquilo, aquela coisa bonita, né? Que, como ela diz, mais translúcida, mais escura em alguns cantos. E você também deve ter um pouco de pergunta também, né? Você tá querendo saber também pra ficar daquele jeito, parecendo escorrida, essas coisas, né? Também, é porque, tipo assim, toda vez que eu vejo uma tatuagem de aquarela, que pra mim, assim, pra minha cabeça deve ser o estilo mais difícil de fazer, porque ele envolve todas essas técnicas que você tá falando, e querendo ou não, é muito no olho do tatuador mesmo. Cara, eu acho um pouco difícil, porque realmente, eu não sou o cara das exatas, mas a partir do momento que eu não vejo uma linha, tipo assim, eu não vejo a parada dentro de uma caixa, eu fico agoniado, que tipo assim, Lola, deixa eu te parece que vai sair. Coisa. Deixa eu perguntar uma coisa, um negócio escorrido. Tipo assim, você tem que planejar isso, né? Corrido. A gente tem que desenhar. É como se vazasse a aquarela. Tem que planejar gotinha de tinta que saiu fora. Como eu vou fazer isso sem uma linha? Meu Deus. Mãe, você vai fazer isso no papel antes. Normalmente você faz isso no iPad, no papel antes. Velho, vocês são deuses, tatuadores são deuses. Eles poderiam fazer o mundo em menos de 7 dias. Mas eu não sou aqui pra julgar religião, mas caralho, velho, não é possível. Eu acho que na aquarela, o sentido do respingo ali, do splash, enfim, da gota respingada no papel, você tem que simplesmente reproduzir ela na pele, só que de uma outra forma. Porque, por exemplo, assim, se eu estiver pintando uma aquarela no papel e eu respingar a tinta, às vezes eu posso pegar o pincel molhado ali com água e tinta e realmente, deixar o pincel cair em cima do papel e vai ficar um splash legal. Na pele não tem como deixar respingar assim, não tem como jogar a máquina em cima da pele da pessoa, entendeu? Você tem que forçar um traçado passado por cima, né? Exato. Então, o que eu faço é, por exemplo, um respingo, uma gotinha de tinta que caiu no papel depois que secou, de aquarela, vai ficar com um contorno mais escuro e a parte do centro mais clarinha, que é onde concentra menos tinta. Né? Isso. Então, é isso que eu reproduzo na pele. Eu faço um contorninho mais escuro e com aquele mesmo tom eu vou diluindo pra dentro, fazendo um tom mais clarinho pra dentro. Eu vou imitar, eu vou copiar o que o pincel faz, reproduz no papel. Só que eu faço isso na pele, mas sem jogar um pincel na pele da pessoa. Querendo ou não, e agora você fala isso, que tipo assim, querendo ou não, o tatuador ele tem pra tipo assim, alcançar mais estilos, alcançar mais técnicas, ele tem que ter um bom conhecimento de luz e sombra, né? Exato. É, vai de observação, né? Eu acho que é muito, né? Por exemplo, alguém te traz uma foto ali, você tem que observar onde é que tá entrando a luz, onde é que essa figura, essa peça tá fazendo a sombra. Acho que a prática é o que vai te fazendo evoluir mesmo. É, a tatuagem, ela é um constante estudo. Você tem que sempre estar estudando desenho. Sempre surge técnicas novas, estilos novos. Então, você tem que estar sempre ali estudando. Sempre tem que estar aprendendo sobre arte. Eu acho que você nunca deixa de estudar. Porque o tatuador que para de estudar, ele estaciona, ele não evolui mais. Ele não consegue fazer as técnicas novas. Isso você pode olhar para tatuadores de 10 anos atrás. Tem tatuadores de 10 anos atrás que, na minha época, quando eu comecei a tatuar, eles estacionaram naquilo. Eles não conseguem mais evoluir, mas é porque não estuda. Acho que para você ser um bom tatuador, você tem que estar estudando constantemente. Em qualquer área, né? E eu acho que sempre o cliente te empurra essa parada de estudar, né? Porque o cliente te desafia muito, o tatuador. Ele chega com um desenho que às vezes você nunca nem viu, com a Kelly, a Lu já falou disso algumas vezes aí, que chega com um traço que você dá uma olhada e você fala, beleza, eu vou adaptar isso pro meu traço, só que vai ser aquele desafio do dia. E deve ser muito emocionante fazer isso, ainda mais pra vocês que têm uma certa experiência já, e já tem um traço de vocês definido. Deve ser muito uma brincadeira muito boa de fazer com o cliente, ainda mais quando o cliente é mais tranquilo, já veio tomado seu torcilax da vida para ficar contorcendo. Mano, nossa, eu fiquei com muita dó na rola que eu... Tatuar vicia, viu? É, tatuar realmente você começa, vicia. Você não para. Eu, por exemplo, já tô com 34 tatuagens. Gente, meu sonho é estar com o corpo fechado, a tatuagem só não tem lugar nem. Inclusive aqui em casa, no início, eu tinha meus pais, eles implicavam muito com isso. Hoje, eu tenho tanta tatuagem que se eu chego com uma nova, eles nem percebem mais. Demora muito. Esse é meu objetivo. É bem engraçado essa questão, porque eles são rígidos, né? Então... Eu acho bom da tatuagem que, com o passar do tempo, os tatuadores também, não só a tatuagem, foi se quebrando muito esse preconceito dentro das famílias e depois foi quebrando preconceito dentro de empresas, que hoje em dia tem empresa que só contrata se o cara for tatuado. Tudo bem que é uma parada Chilibin. Muito específica. Chilibin. Mas é Chilibin. A patrocina é um pré-requisito. Chilibins. Aqui em Goiânia tem local que é tatuaria e loja assim mais pra rock, mais underground, mais indie. É tipo, por exemplo, a Caverna, que a Lula, por exemplo, conhece, que, tipo assim, especificamente só contrata pessoas que vendem o estilo da loja também. Então, Sim. Eu acho isso importante, que hoje em dia também não tem muito essa coisa. Tanto que, acho que muito que quebrou isso, não sei se eu tô certo, mas foi o que eu percebi, pelo menos com o tempo, foi esses eventos de tatuadores, esses eventos abertos em ginásio e tudo mais, que o pessoal vai lá, visita, tem food trucks, tem o pessoal fazendo tatuagem o dia inteiro, o pessoal do piercer, né? Então, eu acho muito importante isso pra área, porque a comunidade dos tatuadores se ajudou pra quebrar isso tudo. Tudo bem que ainda tem muito, mas, cara, o avanço que teve de 10, 20 anos pra cá foi muito grande. E eu acho que isso deve ter sido muito importante pra construção profissional de vocês também, né? Exato. Sim, com certeza. E isso é bom, né? Eu acho que modernização, tempo mudando aí, dá melhor nessa questão de preconceito. É, ficou bom demais, né? Há 10 anos atrás, eu lembro, na minha primeira tatuagem, fui fazer. Nossa Senhora, foi terrível. Eu ia perguntar alguma coisa sobre... Eu sempre tive muita curiosidade sobre a tatuagem ocular. Ai, Ebal. Nossa, eu acho errado, porque aquilo ali, com o tempo, você pode ficar cego, você vai perdendo a visão. Seu olho pode vazar, inclusive, porque É com injeção, né? Injetar. Na verdade, não é uma tatuagem. É uma... Eles injetam a tinta. Não, não é. Não é usada uma máquina de tatuagem. É usada uma agulha de... Aquela agulha bem fininha que é usada pra aplicar insulina e tal. Uhum. E eles aplicam a tinta por debaixo daquela película que recobre o nosso globo ocular. Vão injetando a tinta bem devagarinho ali. Então, assim, a gente chama de tatuagem porque fica colorido, né? Fica preto, azul, enfim, a cor que a pessoa escolher. Mas não é usada uma máquina de tatuagem pra fazer aquele procedimento. Não. É uma tatuagem, mas é uma aplicação de tinta. Exatamente, é. Aí o pessoal só considera porque é mais fácil de falar. De é, exato. Uhum. Não, eu falo isso porque eu sou diabético. É, velho, pra fazer tatuagem com você diabético, você tem que estar com a diabetes bem controlada, né? Sim, não. Sabia disso. Isso é uma coisa que eu falo, tipo assim, não, pra pessoa que tem... Pessoal que costuma beber muito, né? Né, José? Não, esses jovens aí e tudo mais, tal, né, vai fazer a tatuagem, é bom, né? Inclusive, não tá bebendo, tá com a saúde boa, sabe? Pra, tipo assim, pra quando fazer a tatuagem, tipo assim, não tem nenhum perigo, né? É, velho, é desse jeito. É por isso que a gente usa muito a anamnese. É como a Kef falou, a gente tem que colocar o cliente pra... Apesar de que agora que a gente tá com, lá onde eu costumo ficar, tá começando a usar mais a anamnese. É um documento em que a gente tem algumas cláusulas, né? Falando que sobre os riscos que pode acontecer de... Você tá tatuando ali, os cuidados. Se, por exemplo, o cliente não cuidou da tatuagem, porque tem os cuidados certinho ali e tal, não cuidou, e der problema, a gente tá com um documento provando que foi explicado o tipo de desenho que é. Então não dá complicação pra gente nem pro cliente, pra gente saber o que o cliente tem de doença, as complicações e tudo mais, entendeu? É só pra resguardar a gente, o tatuador e o cliente. Porque é na anamnese que a gente vai saber que tipo de doença que a pessoa tem, se ela tem diabetes e tudo, então, sabe? É porque tatuagem é uma agressão à pele. Aí você vai já colocar seu corpo por uma situação de estresse. E tatuagem, às vezes isso é tipo queimadura. Coisa. Uhum. Eu queria saber quais que são as contraindicações, assim, de cara de uma tatuagem. Assim, a pessoa, não que a pessoa não possa fazer, mas se a pessoa tem um problema, por exemplo, diabetes, a gente descobriu que é uma. Você tem que ter um cuidado maior ao fazer. Mas quais são as outras? Alergia à tinta? O que seria mais? Acontece. Tem alergia. Tem gente que tem alergia à tinta. Uma das tintas que mais dá alergia é a cor vermelha, inclusive. Eu sei. Ela dá um problema danado, vermelho, porque tem uma composição mais forte. Pode dar alergia. Já aconteceu de uma cliente de uma tatuadora nossa lá do estúdio, ela estar com trombose e foi tatuar. Sabe? Nossa, trombose. Mas como? Uai, ela tava com trombose, deu início de trombose. Ela conseguiu subir aquela escada? Não, ela não sabia. Ela não sabia ainda. Aí ela tatuou e depois foi diagnosticada, tipo, 2 dias depois que ela tava com trombose. Mas é uma coisa dela, sabe? Nem ela sabia. Só que ela ficou super nervosa com a tatuadora, que não tinha culpa de nada, sabe? E nisso ela tava com os documentos, tudo, a anamnese tava ali provando que ela não especificou o que ela tinha, nem nada, sabe? Tem cliente que mente, por exemplo. Vai lá, assina as coisas, mas não chega na gente e fala, eu tenho diabetes ou eu tenho isso aqui. É porque ele tem medo de ser negado, né? Isso é muito perigoso. Uhum. Isso. Muito perigoso. Uhum. Porque pode acabar com a pele dele, sabe? Se ele tiver Eu falo, tipo assim, eu tenho diabetes tipo 1. Pessoa que tem diabetes tipo 1, ela tem que estar controlada quando vai fazer a tatuagem. Porque senão, cara, dá um... Levar uma caixa de bombom pra fazer a tatuagem? Não. O que eu falo é que, tipo assim, mano, se dá um BO, na hora não cicatriza, sabe? E daí vai ficar lá, tipo assim, sangrando até umas horas, sabe? Uhum. Você vai esperar até cicatrizar e não sei lá quando. Então, assim, você com diabetes tipo 1, você pode tatuar, mas você tem que estar controlada. Uhum. E eu queria ter uma pergunta, e aquela pele com queloide, como é que é? É complicado. Uma pele com queloide, você não pode, tipo, é muito complicado, porque a tendência da pessoa a dar queloide na tatuagem é muito grande. Mesmo porque, assim, a gente coloca 1 milímetro dentro da sua pele. 1 milímetro. Aí você tem que ter muito cuidado pra não afundar mais que isso. Porque senão vai dar uma queloide. Pode dar uma queloide, mesmo você colocando o mínimo que você pode colocar de agulha, entendeu? Então, assim, ela já tem tendência a ter queloide. A tatuagem pode virar uma queloide mesmo. É complicado. Pra você, Kelly, que faz mais a cobertura e tudo mais, já teve situação de queloide? Como foi a experiência? Também não é um caso que aconteceu comigo, graças a Deus, ainda espero que nunca aconteça. Nunca tive problema assim da pessoa voltar e... Nem diabetes. Né, não, diabetes eu já tatuei. Inclusive eu tatuei uma... Eu tive uma cliente que veio, acho que umas 3 ou 4 vezes tatuar comigo, que tinha problema de diabetes. Inclusive ela usava um... Eu não sei o nome, mas é uma espécie de bombinha... Que ficava... Ela deixava entre os seios, assim. Que ela manda insulina de tempo em tempo pro organismo dela automaticamente. Essa questão eu já... Quando eu tô conversando com a pessoa, tô agendando ela, eu já mando pra ela um textão falando sobre esses problemas. Por exemplo, se você estiver grávida, se você estiver amamentando, se estiver com a diabetes descontrolada, problemas de queloide, tudo isso... Você precisa me informar se realmente você tiver com essas questões, você não pode tatuar. Então, ela já, antes de agendar, ela já sabe desses, né, probleminhas que vão influenciar na hora de fazer uma tatuagem. Quais são os cuidados básicos, por exemplo? Eu acabei de fazer a tatuagem, geralmente os tatuadores oferecem ou aquele cremezinho ou a pomada. Além disso, quais as coisas mais para a pessoa manter a tatuagem ali bonitinha e tudo mais, além desse creme, da pomada e afins? Eu acho que vai de tatuador para tatuador, cada um tem um jeito diferente de explicar os cuidados e tudo mais, mas no meu caso atualmente eu uso um adesivo hospitalar, que eu colo logo depois que eu termino a tatuagem. Esse adesivo fica colado na pele da pessoa por mais ou menos 5 dias, 5 a 7 dias, ela vai ficar usando ele direto para tomar banho, para tudo, ele não vai descolar da pele dela. Claro, se você ficar forçando, se você esfregar muito no banho, passar sabonete demais ali, ele vai acabar soltando, mas se você fizer os cuidados como eu explico, né, no estúdio, na hora que a pessoa sai, vai ficar coladinho em ti por mais ou menos 5 a 7 dias. E após que ela retirar esse adesivo, ela vai retirar no banho, bem devagarinho, sem fazer muita força para não machucar a tatuagem. Tirando o adesivo, ela já vai começar uma pomadinha, usar uma pomadinha que eu indico. Vou falar a marca, né, fazer propaganda aqui, mas é uma pomadinha que eu gosto muito, já recomendei várias marcas, mas essa foi a que eu mais me identifiquei, assim, que eu acho que deu uma cura melhor das tatuagens. 3 a 4 vezes por dia e vai manter um rigor de passar essa pomada até fechar um ciclo de 30 dias. E não deixar contando passar o sol, né? Isso, sol é veneno. Contando do dia que ela fez a tatuagem até fechar os 30 dias, vai ter esse rigor de passar a pomada, evitar pegar sol, não coçar, não arrancar as casquinhas, evitar atrito, evitar qualquer tipo de contaminação, sujeira, poeira. Toda vez que ela for mexer na tatuagem, tá com a mão sempre limpinha, pra ter certeza que vai cicatrizar bem. Kelly, pra mim, eu acho que tipo, de todas que eu fiz, eu acho que a casquinha pra mim foi uma parada que foi mito ainda, sabe? Nunca deu. Uhum. Eu não sei se é porque eu tive cuidado, não sei se a pessoa não teve tanto cuidado, ou se a casquinha dá naturalmente por causa do organismo da pessoa. Só que eu nunca verdade, nem vi. Não, não é errado, por exemplo, você não ter casquinha na tatuagem, é super normal. Às vezes você teve a casquinha, mas por ela ser mais fininha, você não viu. Tipo, ela foi saindo bem devagarinho no banho e tal, você nem conseguiu ver. Às vezes foi uma casquinha mais fininha mesmo, mas é super normal. Não tem nada de errado em não sair casquinha. E Lola, por que a gente não pode pegar sol quando faz a tatuagem? Porque o sol é muito agressivo, é quente. A gente recomenda, inclusive, pra quem não usa essa película que ela avisou, nunca tomar banho de água muito quente. Uhum. Seja de morna pra fria. Porque pode queimar, pode tirar pigmento também. O sol pode danificar a sua tatuagem mesmo. Exato. É importante, você tá com uma ferida aberta. Você tá com uma ferida aberta. É que nem quando você rala e queima, você pode... O que eles falam pra você quando você queima, rala... Lavar com água corrente. Lavar com água corrente. A gente normalmente não usa um pano pra tampar aquela queimadura, pra não pegar sol. Eu sempre comparo, sempre faço a comparação pros meus clientes. Por exemplo, você, né, comprou um carro lá, vermelhinho, bonito, legal, e você não tem uma garagem. Você vai deixar ele estacionado no sol sempre, a vida inteira. Ele vai desbotando, porque é tinta, é pigmento. Então, até mesmo uma cortina branca que você deixa na janela, ela vai ficando amarelada por causa do efeito do sol. É a mesma coisa a tua tatuagem, né? A tua pele, ela vai sofrer alteração de cor, de pigmentação, por causa do sol. Você tem que evitar isso. Eu amo as tatuagens que eu tenho, porque todos os locais que eu fiz não pegam sol nunca. Caralho, eu já faço pra isso, eu odeio sol. Inclusive, é muito importante, inclusive, depois da sua tatuagem tá cicatrizada, você usar protetor até pra sair de casa rápido que seja. entendeu? Não é só o sol, o calor também. Afeta. Você sabe que é o mormaço. É muito importante mesmo estar usando o protetor pra cuidar, pra sua tatuagem ter uma duração maior, sabe? Pra não precisar de retoque tão cedo. Eu peco, entendeu? Nisso aí, no protetor solar. É muito importante usar. É sempre ter um protetor solar na bolsinha, porque a pessoa que é tatuada tem que cuidar não só antes, nem não só durante, muito depois também da tatuagem. Porque você tá. Aliás, olha, eu tenho que comprar outro creme tem... já aqui. Outra pomada também. Porque aquela lá que eu comprei contigo já, tipo, já zerou na primeira semana. Uhum. É muito importante quando você vai tatuar. Você cuidar da sua alimentação antes. É muito importante você não ingerir bebida alcoólica antes. Se hidratar bem, tá? É muito importante beber muita água. Porque a bebida alcoólica, quando você bebe e vai tatuar, você sangra mais. E também comida. Tipo, quando você tá com a tatuagem aberta, é igual uma cirurgia. Eles não passam uma dieta pra você. Sim. Você não pode comer nada remoso. A tatuagem é da mesma forma. Então você tem que cuidar antes, durante e depois da cicatrização. Tatuagem é uma coisa que você tem que cuidar. É um investimento, né? Tá investindo em algo em você, então cuida. Que é pra vida toda, E só toda, assim, né? Pra galera saber, qual seria essa dieta que faz? Então, você não pode comer nada remoso. Eles falam que é remoso. Caso queijo, manteiga, porco, ovos, fritura de todo tipo. Chocolate, né? Chocolate, refrigerante também, tem gente que não gosta, que toma, porque refrigerante tem muito açúcar e acaba que atrapalha na cicatrização, retarda, pode infeccionar por causa de gente que fica com infecção, porque teimou, foi lá e comeu algo gorduroso, sabe? E infecciona. Lola. É incrível. Eu vou te interromper, porque olha a ideia do filho da puta aqui. Eu fui fazer a tatuagem com a Lola quando? Dia 24 de dezembro. Sim. Cara, a minha ceia foi comer fruta, assim, e discutir com família. Eu ainda falei, nossa, logo na véspera de Natal, ano novo, você vai tatuar. Principalmente nessa época que a gente come pra caralho, né? Desculpa a palavra. A gente come demais. Não, não, pode falar o que quiser, não tem essa não. A gente come pra caramba e só come coisa remosa no Natal. É só as carnes, os bacon da vida e por aí vai. Eu lembro que eu tinha saído de uma sessão de tatuagem que eu tava fazendo. Eu cheguei em casa, dividi aluguel. A mina tinha feito um cozidão de carne de porco. Tava um cheiro tão bom, eu falei, droga. É engraçado. Isso já acontece toda vez que eu tatuo. Eu chego em casa, aquela sua comida predileta tá na mesa, né? E não pode, sabe? E eu fico assim, tá, é só um sacrifício. Outro vai ter o dia que vai acontecer. Coisa, eu não vou tatuar, mas eu não vou comer. Que é muito importante cuidar mesmo, sabe? E o pessoal, a galera, não dá muita importância nessa dieta, mas essa dieta é muito importante mesmo. Então, eu acho que já dá pra partir pra parte final, né? Pra divulgação e tudo mais. Você que é o host, José. Então, gente, pra vocês que estão aí, né, que aguentaram a gente durante todo esse tempo, primeiramente, Kelly e Lola, Instagram, qualquer coisa assim pra você divulgar o seu trabalho, primeiramente? O meu Insta tá como Kelly Gesser Tattoo, Kelly com K, 2 L's e Y, o Gesser é G-U-E-2-S-E-R, e Tatu normal, 2 T's, 2 O's. Vocês podem achar. O meu trabalho tá todo lá. Lembrando que pra vocês, isso vai estar lá na descrição do post. Sim, sim. Sempre tá aí na descrição do post, tudo isso. E Lula, você também? Olha, o meu Insta profissional é madama. E lá também tem todos os meus trabalhos. Eu normalmente posto vídeos da minha rotina quando eu tô tatuando. Falo sobre promoções, falo sobre como que é. Eu tento interagir bastante com os meus seguidores. Então, a gente terminando aqui, a gente agradece a presença de vocês duas. Foi, tipo, muito bom. Era um cast que tava sendo cobrado muito da gente, que a gente entrou muito nessa vibe de fazer de profissões. Já fez aí com ilustradores, escritores, com o pessoal do cinema. A gente tá muito feliz de completar mais esse catálogo aqui do Fuller's Pop com algo que interessa tanta gente. E também nossos ouvintes que indicaram vocês duas pra gente demais. Então, eu tô muito feliz de ter conhecido vocês. A Kelly, principalmente, que eu não conhecia. Nenhum de nós aqui. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite. Lola, muito obrigado. Ah, não, que isso. E Lola, muito obrigado por ter acontecido tudo isso no seu dia que você me contou aqui no privado. E mesmo assim, você tá aqui depois disso. E também eu que agradeço, né, por aguentar eu bêbado. Nossa, a gente pede desculpa, inclusive. A gente pede desculpa pelo José, que foi um Peraí. Não, agora eu quero perguntar. Foi divertido. Eu quero perguntar pra Kelly e pra Lola. Tô brincando. Só por hoje. Só por hoje não, né? Que nem diz o desenrolar, né? Remember the time we walked through cool April showers. It felt so beautiful in the rain. Nossa, valeu, Kelly. Essa entrevista tá muito legal. Porque o José tá bêbado e inconveniente, sabe? Desculpa, tá? Então, no fi! O cara bugou, quebramos o José. Mas, a tecnologia quebrou mais demais. É por isso que meu pai não sabe até hoje que eu tenho uma. É bem pesado. Mas eu quero a linha, José. Eu quero a linha. Tá entendendo? Nessa questão é bem. Analfabetos que estão ouvindo a gente. Meu Deus, José do céu. Desculpa.